3528, decoração para sequenciamento, curva direita proa 090. Seu limite ao curso do localizador, desça para nível de voo 0510. Desça para 070 na proa 090. Desça para nível de voo 050, 3528. 5218, sim. Bravo, isso atualizado, decolado a pistola 7, orientou no 40 graus, 62 de nós, ajuste no 014. Whisky Bravo, Whisky decolado aos 2200, controle 119.8. 119.8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, para comer Whisky Bravo, Whisky. Papá, Whisky Bravo, Whisky, boa noite, contato radar, nível de voo 410, sai da bomba. Subindo ao 410 na bomba, Whisky Bravo, Whisky. Cinco dois um oito, reduza para dois um zero nove. Guarulhos, 3 horas e meia. 3197, com 91 bola, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera do zero, chame torre 1 no noite, decimal 6. Ponto de espera 1 no noite, decimal 6, 3197. Trip 5218, para o curso do localizador, direita 100. Confirme. Para o curso do localizador, curva direita para 100, desça para 3000 pés, que negar no 014. Boa noite, 84, completo final, Santo Torre, 1 no noite, decimal 5. 1816, boa noite, 84. Brasília, Fast 2012, with a speed for 2-1-0 max. Gol 1940, Sami Recife, 126.0, alterne 128.8. 1260, alterna 1288, gol 1940. Whisky Bravo, Whisky, Sandy Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 8. 2545, 2085, boa. Brasília, Fast 2012, Vector in Flight Space, turn left, heading 015. Turn left, and 015. Gol 1884, curso de aproximação, ajuste no 0-4, vento é 1-60 graus, 05 nós, aguarda no pista livre. Não, não, acho que é pista livre, gol 1884. Trip 5218, desce para 2000 pés, NH 1-0-1-4, autorizado sinal LS, aposta estabilizado. 5218. Brasília Fast 012-102-3608-104. Brasília Fox 012, Sunny Rising, Heading 060. Descent 2000 feet, 28104, report status. Sunny Rising 060, descent 2000 feet, will report average localizer, 012. Decolada ao 07, controle 119 decimal 8. 198, muito obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, é o 3197, ascensão ao 380 no perfil da Dael. 3197, contato radar, nível de voo 380, saída da Dael. 3197. Brasília Fast 2012, Roger. Contact Tower, frequency 118.6. Tower, 118.6. Trip 5218, complete sinal, Santo Rio, 118.6. Yes, graças, boa noite. Controle Salvador, o 3197, poderia autorizar pro Adelida de Dael? Autorizado, são 3197, pro Adelida. Adelida, 3197. Isso, go ahead. Roger Force 2012, continue approach, check land gear. Go 1884 no solo 09, divide pela direita, chame solo 1219. Boa noite. Táxi autorizado a Fuzilete, ponto 8. Fuzilete, ponto 8, igual 2, 3, 4. Fuzilete, ponto 0, 1, 2, 3, 9, 9. Fuzilete, 0, 1, 2, continue approach. 8, e runway vacate. Final, mas já travar. Trip na final, normal, baixar travar. Trip 5218, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 grós com 05 nós, que legal no 0 no 4. 5218. Passaré 2224, desce para 3000, pede, negando 0 No solo, no 3, divide pela direita, chama solo 1219. Fico 219, no solo alto 1-3, divide pela direita, chama solo 1219. 5-5-5-2-1-8-5. Na frente do Dona Passara 224. Dona para 3, 5 9, 18, 1014. Clear Land Virgin F1, 2012, runway 10. São 3197, Sami Recife, 125, decimal 1, Alterne, 133, decimal 25. 251, 3325, grau. Toma, boa noite. Funcionamento 2002, autorizado direto Itap. Direto Itap. Aparelho 2224, desce para 2000 pés, Senegal no 014, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS autorizado, reportagem estabilizada 224, passageiro. Affirmative, we are taxiing to April, military apron. Estabilizou na localize, já avisou com a pista 2224, passarelo. Tem salário para transferência, passarelo 2224. 2102, desce para 2000 pés, que é na Gama 014, atualizado na IDS, pode estabilizar. Ok, 2014, padrão estabilizado, 6292. Para 2224, complete sinal, chame torre 118 nesse momento. 1186, boa noite. Estabilizado no localizador, encontrei em cima. Barreiro 2224, curtiu sua aproximação, cheque 3 de pouso, reporte, passa no mostrador externo. Reportará externo. E no 3, abaixo de cópia. 4, cópia, Brasília. Passando o marcador externo, baixado, travado, passarei do 2224. Passarei do 2224, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 160 graus com 06 nós, que é legal no 0-1-4. E depois, passarei do 2224. Quatro, solo 23, divide pista pela direita, chame solo, frequência 1219. Liberando pela direita, vou chamar 1219, 2224. 2284, táxi autorizado Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2284. Salvador, boa noite, Sam 3603, está na posição 7, temos informação aqui, nível 360 para Guarulhos, pronto para Costa. Fique aguardando apenas a coordenação do tráfego. Está aguardando, Sam 3603. Funcionando a 212 completo final, chame torre 198 desse momento. 86, legal. Xené 6212, continua sua aproximação, cheque de pouso, reporte passando uma cruz dela. Para baixado travado, 6202. Xené 6212, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 079, Kenegal no 0 no 4. 14, autorizado pouso, 6212. Por favor, o Débora chamou para o São Salvador. São Salvador, o SAM 3603, solicita inicial para o Débora Sonamento, aguardando 4. Afirmativo. Está autorizado Guarulhos 360, via pêndulo 44, subida da Eulida Eudes, primeira curva direita após a decolagem. 5497 ao controle, 1935 ao controle. Semana 5497 ao código transponder. O 3603 está autorizado Guarulhos via pêndulo 44, subida 360, saída da Eulida Eudes. 119-35, controle 5417, acionamento, chama 3603. Está correto, autorizado pushback acionamento, chama para iniciar. Autorizado pushback acionamento, chama na portagem, chama 3603. Lono 613, pronto, cópia. Amiga, pronto. Brasil, aprovado, nível de voo 360, via peso Lono 7. Subida Arbor, aposado Orelefa, primeira curva direita após a decolagem, 5422 é o código, 1935. 1935 é o controle. O Gol na 63, copiou 360, o peso Lono 7, Arbo Elefa, boa direita, 5422, 1935. 5422 é o código, 198, corrigido.